Hadouken! Está começando Simplesmente Games, um podcast inteiramente dedicado a videogame. Hello, friend. Olá e bem-vindos de volta ao Simplesmente Games, o podcast inteiramente dedicado a videogames. Eu sou o Pedro e essa semana, que eu considero a semana que eu me liberto do Ricardo, sem ofensa, mas estou me libertando aqui do Ricardo, me reúno com um elenco aqui, um elenco relativamente reduzido, porque estava meio chato de juntar esse pessoal. E o elenco hoje é composto pelo Breno. Fala, Breno. E aí, tudo certo, galera? Simplesmente Games aí, hoje eu tô parecendo muito ali Simplesmente Games no podcast do Pedro. É um podcast muito bom, cara, na minha opinião. Sério. E faz muito tempo que vocês sabem o trabalho que dá pra mim no podcast mesmo. Já faz mais de um ano. E assim, fica um trabalho muito legal, eu acho que vocês devem gostar muito desse podcast. É, eu espero agora que o Breno comece a aparecer mais periodicamente. E num episódio não tão programado, porque foi meio surpresa, vamos falar sobre a bomba da semana passada, que era pra gente ter gravado esse episódio semana passada, mas deu rolo, por causa do Ricardo. O episódio inteiro é dedicado ao anúncio do PlayStation 4, novo console da Sony, que vai integrar a oitava geração, né, que a gente tá, o PlayStation 4, Wii U, Xbox 720, vai ser a oitava geração. O que melhora em relação ao antecessor? O que achamos do DualShock 4? Como a Microsoft deve reagir ao anúncio? E os jogos? Tudo isso e muito mais agora mesmo, porque é um simples, tecnicamente é um Simplesmente Games Notícias, é um Simplesmente Notícias gigantesco. Nesse papo acalorado, vamos começar aqui com um evento. Algum de vocês chegou a assistir o evento? Acho que não, né? Nenhum de vocês. Eu cheguei a ver aquela fotinha do DualShock 4, sabe? Foi algumas notícias jogadas soltas, tá ligado? Essas coisas assim. Sim, sim. Realmente, acho que ninguém fez um relatório completo do evento. Eles foram soltando noticiazinhas. E foi difícil. Eu vi parte do evento, tipo, os 30 primeiros minutos, porque eu tinha mais o que fazer. Tipo, terminar o podcast anterior. Aí, a vida não tá fácil, não. Mas o evento eu achei, assim, ele foi meio... Falando já a minha opinião sobre as revelações, eu acho que foi meio parado. Eles revelaram bastante coisa, sim, mas foi uma coisa meio moderado, sabe? Eles estavam indo meio que com calma. Assim, dava pra ver na cara do pessoal que tava apresentando que eles estavam tensos, sabe? Tipo, não é sempre que você anuncia um console novo. E dava pra ver na cara deles que eles estavam muito tensos, a reação das pessoas. Sim, o cara que tava apresentando, ele enrolou bastante, mostrou o vídeo, enrolou bastante, falou bastante. E assim, quanto mais ele enrolava, achei que foi muita enrolação o show também, né? Quanto mais ele enrolou, eles assim, foram muito teóricos, na minha opinião. Eles mostraram muita coisa, tipo... nós somos o futuro dos games, o futuro dos games é isso. Tá, mas qual é o futuro? Mostra aí o seu futuro. Tipo, eu achei que foi muito nessa linha. Eles estavam mostrando muito teorias e ideias e menos coisas palpáveis. Eu achei que eles estavam enrolando muito e o pessoal que tava apresentou foi meio tenso, mas também só vi primeiro 30 primeiros minutos. E quanto mais ele enrolava, mais eu achava que ia ser uma coisa totalmente sem noção, sabe? Tipo, eles iam reformular a PlayStation Home. Ai, meu Deus. Apareceram várias pessoas. Apareceram vários game developers famosos. Obviamente que game developers de dentro da Sony, de desenvolvedores da Sony, pra falar do console e tal. Então, foi um showzinho, acho que... Não sei, é só pra esquentar mesmo. Não é como se eles tivessem como se eles fossem anunciar o PlayStation 4 na E3, né? Foi isso, o evento. O evento não tem muito nada que falar. Ah, mas, assim, o evento eu achei que foi muita enrolação, foi muita ideia, mas eles mostraram muitas coisas. E a gente vai começar aqui falando o que eles mostraram. Pra começar, apesar de não ter uma data de lançamento mesmo, eles confirmaram que o PlayStation 4 chega no final desse ano. E aí? Bem, posso comentar sobre esse fato? Pode. Eu achei muito interessante o fato deles já quererem lançar no final desse ano, porque ainda nem chegou a E3, né, cara? Pô, os caras já querem lançar um novo console antes de tirar a E3, entendeu? O evento mais importante do momento é passar uma E3, eles dão uma mostrada, tá ligado? É, geralmente... Aí depois passar uma E3, aí eles anunciam, tipo, definitivamente que vai lançar no final do ano, entendeu? Eles anunciam... Realmente, assim, aconteceu com o Wii U... Consoles geralmente passam por duas E3, no mínimo, né? É difícil você ter um que teve uma janela de lançamento tão... Sim, você pega o Wii U, a Nintendo anunciou ele numa E3. Daí na E3 do ano seguinte eles começaram a mostrar o console. E demorou pra eles anunciarem quando é que chegava, né? Acho que, sim, sabe? Os rumores falavam que ia ser lançado no segundo semestre do ano passado e foi. Mas ninguém tinha certeza, né? E demorou pra eles confirmarem. Bom, então a gente já sabe que é uma aposta alta da Sony lançar ainda nesse ano o negócio do PlayStation 4. Mas aí, o que eles mostraram mais? Pra começar, ele vai chegar com a PlayStation Eye. É, cara, isso eu acho uma coisa super interessante. PlayStation Eye, na verdade, ele... Todo mundo PlayStation não, Move é uma aposta, não serve de nada. Vou dizer uma coisa. O Kinect já não serve de nada. O PlayStation Move serve de menos ainda. Na verdade, eu vou colocar uma coisa em contradição. O PS Move, o PSI aí, né? Não sei como é que é o nome do aparelho. PlayStation assim, né? Move. Ele é o mais preciso. Realmente é o mais que preciso. Mas do que serve Kinect, precisão se você não sabe como usar? Não tem nenhum jogo bom que usa. Essa é a questão, cara. Tipo assim, você não pode retomar de uma coisa que ainda não... Cara, eles tiveram 3 anos pra usar. Então, agora no PlayStation 4 eles... Ah, ok, você acha que na próxima geração eles vão saber usar? Assim, o PlayStation Eye incrementado, digamos o PlayStation Eye 2, o Eye 2, ele é meio que um Kinect, basicamente. O PlayStation Eye já era meio que um Kinect, só que ele só enxergava meio que as bolinhas do Move. O novo Eye, ele, fisicamente ele também parece um Kinect, né? Que é interessante você perceber isso. E daqui a pouco a gente vai falar com o que ele vai interagir, que não vai ser mais com o Play Eye. Mas assim, que não vai mais ser com o Play Move. Mas assim, é uma tecnologia que eles... Eu não sei porque que a Sony continua a insistir nisso. Porque a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for falando mais coisa, que a Sony insiste em tecnologias que não dão certo. Agora, uma coisa que eu achei interessante até, que que o PlayStation 4 ele fará streaming de jogos enquanto os baixa. Ou seja, você vai lá na PSN, compra seu jogo ou pega uma demo, e quando você vai baixando, você pode começar a jogar já, mesmo enquanto tá baixando, é streaming. É tipo World of Warcraft, sabe? Que você pode ir jogando enquanto faz a atualização. Eu entendi, só que eu queria... Eu não sei como é que streaming de jogo já não é uma coisa já relativamente... É uma coisa nova, sim, só que eu não sei se ela é uma coisa já relativamente antiga, porque já tem... Quem já, acho que todo mundo já ouviu falar do OnLive, que é um serviço de streaming de jogos, você compra qualquer jogo e faz o streaming dele. Com gráficos no máximo, porque não é o seu computador que está rodando. Você está fazendo streaming. Se isso funciona ou não, eu não sei. O fato é que é uma tecnologia interessante, né? Assim, eu não vejo muita utilidade, sinceramente. Eu não vejo muita utilidade nessa capacidade de streaming para jogos que estão sendo baixados. É para aquela pessoa que não consegue aguentar jogar demo de um jogo novo, sabe? Fica, sabe, ansiosa demais. Então, eu não vejo muita utilidade em relação a isso de comprar e baixar os jogos. A próxima característica do PlayStation, eles falaram muito de conectar as pessoas, da conectividade das pessoas nas próximas gerações dos videogames, e o que eles mostraram, eu fiquei realmente impressionado e gostei, é que vai ter muita conectividade na PSN, e um dos recursos que o PS4 vai proporcionar é, vai ser possível fazer captura de vídeo, inclusive fazer live streamings dos seus jogos para amigos. Vai dar pra você transmitir seus jogos e gravar vídeos do PS3 direto. Cara, eu achei interessantíssimo essa novidade. Eu achei também. Eu achei que é uma coisa nova, por mais que... Sim, streamings... streaming de jogo, assim, não, streaming, assim... Hoje está muito, muito popular canal de jogo, né? Assim, no YouTube você vê um zilhão de canais de jogos. E isso é uma ferramenta pra eles, né, de captura, assim, quando eles forem capazes de capturar vídeos direto do PS3, vai ser uma ferramenta enorme pra todas as pessoas. Inclusive fazer live streamings dos jogos via PSN, sabe? Vai dar pra você transmitir seus jogos para os seus amigos enquanto você joga, sabe? Você que por um breve tempo, assim como todo mundo já teve canal de jogo no YouTube, né? Se você não teve, comente aí nos comentários. Cara, é um negócio que dá trabalho, eu digo assim. De repente fica muito chato editar vídeo, né, assim. É, dá muito trabalho, você não tem ideia, assim, ver vídeo aí, acho que o Monark, tipo... Enche o saco. Tipo, ele parece que ele faz o vídeo instantaneamente, né, parece que ele sai jogando, leve, não, livre, leve, solto. Não é assim, cara. Você tem que jogar pro vídeo, cara, se você tá jogando sem ser pro vídeo, é você verdade. Tá totalmente diferente, entendeu? E assim, todo mundo já teve canal de vídeo, canal de videogame no YouTube. Quem não teve, que atire a primeira pedra no seu monitor, quero ver ele quebrar. Depois dessa, ninguém mais ouve no podcast. Que você acha dessa capacidade de gravar vídeos, capturar o vídeo dos seus jogos? Acha que é uma ferramenta boa pra esse mercado cada vez maior? Pô, cara, isso eu acho que não, pra você já botar direto de graça. Isso mesmo. O console tem essa capacidade de gravar vídeo. Eu acho que isso é só uma coisa pra encarecer o console. É um serviço. Ele já vem com uma placa. Ele é um serviço de assim, pelo jeito, a PSN vai dar pra você gravar vídeos. O PS3 grava vídeos do seu jogo. Você pode gravar e mandar pela PSN, tipo share pelo YouTube também, ou você pode, e também vai dar pra fazer pela PlayStation Network, live streamings pras pessoas, quantas pessoas você quiser, você, tipo, chama uma galera e você começa a jogar e todo mundo te assiste, sabe, é isso. É basicamente o que o YouTube pode fazer. Não é só máquina. Ou seja, não é só máquina que grava vídeo. Não, a máquina pode gravar vídeo, mas também faz streaming, essa é a questão. Ou seja, ela também pode gravar... Meio que funciona como uma placa de captura. Isso é até interessante, que eu achei que a Sony tá... Assim, o único jeito atualmente de gravar dos consoles, a não ser que você queira colocar sua câmera num tripé do lado da televisão, é... com a placa de captura. Com esse recurso, eles meio que estão destruindo o mercado das placas de captura, né? É, então, eu achei isso não muito certo. É mais fácil, né? Porque assim, você tá deixando o console mais caro à toa. É um recurso, não necessariamente vai deixar o console mais caro. Isso não é um programa que tem no console, você deve ter um assim, o PS3 ele vai fazer assim, localmente os streamings. Você não vai precisar comprar nada pra fazer os streamings. Sim, é o PS4. Desculpa, eu fico falando PS3 que eu não. Assim. Eu sou tipo a Valve, só que eu não consigo contar até 4. A Valve não consegue contar até 3. A próxima novidade, isso me deixou relativamente bolado. A interface mudou muito. Já deu uma olhada na interface do PS4? Eu achei a interface. Ela parece que. Parece que você vai estar na PlayStation Store all the time. É o que me pareceu, porque parece muito com a interface nova da PlayStation Store. É o que me parece. É, assim. Eu gosto. Ficou parecido com a da Xbox. Ficou parecido com Xbox e Windows 8, sabe? Aquela coisa quadradinhos, ícones. Assim, eu gosto muito da interface do PS3, porque é uma coisa muito bonitinha, muito limpa, muito personalizável. Não é uma coisa que os outros consoles têm. Nem o Wii, nem o Xbox, né? O Xbox também. É uma coisa meio limpa. Sim, é limpinho, é bonitinho, organizado, dá pra você personalizar bem. Que não é o que a gente vê nas interfaces dos outros consoles. Tudo em uma tela. Eu acho que essa coisa de estar totalmente conectado, tá ligado? Com tudo ao mesmo tempo, faz a gente ficar meio desmediado. É verdade, também achei isso. Tem muita informação na tela. É muita informação diferente. É, muita informação diferente. É como se fosse publicidade, sabe quando você vê publicidade? Tipo... Não. Quando você entra naquele site... Tipo o página principal do UOL, que tem um monte de publicidade em volta. Nas bordas. É, isso mesmo. É muita informação de uma pessoa só. Também achei muita informação... Assim, eu não gostei. Eu achei que tá muito diferente. Vocês que ainda não viram, vou colocar na descrição do podcast, pra vocês darem uma olhada. Mas eu não gostei. Mas eu não gostei, né? Ficou bem diferente desse. Do que eu tô acostumado, porque assim, eu que já jogo PS4. PS3, tô confundindo tudo! Há quase dois anos, eu já me acostumei, que gosto da interface, eu não gostei nada disso aí, sabe? Primeiro que eu não gosto, assim, quando mudaram a interface da PlayStation Store já faz alguns meses, eu torci o nariz. Já tinha torcido o nariz. E agora com essa interface nova do Play 3, do Play 4, todo que parece muito com a da PlayStation Store atual, eu torço o nariz de novo. Mas parece que ele vai ser muito aqui, assim, se você ver, eles também anunciaram que vai ter muita conectividade, a gente vai falar disso daqui a pouco. E a gente vai falar. Ele vai ter muita conectividade com os tablets e celulares da Sony. Então acho que esse formato é meio para favorecer tablets e celulares, da mesma forma que o Windows 8 favorece a navegação em tablets, né? O primeiro sistema operacional do Windows voltado para tablets também, né? O Windows 8. E parece que é a mesma coisa pro PS4, parece um Windows 8. O Windows 8 é a melhor coisa que consigo comparar, sabe? E o Windows 8 não é legal. É a melhor coisa que eu consigo comparar. É, cara, é assim, o que você percebe? O Wii U, certo? Ele primeiro lançou o Bidec. É uma coisa que acontece em todo o console, em tudo. Por exemplo, a Nintendo copia da Sony, a Sony copia da Microsoft, a Microsoft copia da... É uma cópia infinita. Não vamos dizer de cópias, vamos dizer de aprimoramentos. Então, é uma coisa meio... Sabe, eu não gosto muito disso. Eu acho que, que eles deviam ser que nem a Apple. Todos os desenvolvimentos deviam ser que nem a Apple. Pode fazer consoles mais variados. Eu acho que os consoles deviam ser parecidos, cara. Cara, é um salto por geração. Assim, console, assim, na última geração... Você tinha, assim, um console que era muito diferente dos demais, era o Wii. É isso que eu falo. Os consoles, por exemplo, você já tá falando de consoles de uma geração pra outra aqui, os consoles, entendeu? Ou seja, os consoles são praticamente parecidos, só que é uma disputa de marketing, é uma coisa muito ridícula. Cara, eles podiam fazer consoles diferentes, dar mais opção pras pessoas, entendeu? Eu acho, assim, que nunca houve, na minha opinião, houve muita disparidade entre a qualidade dos consoles. Nunca, em nenhuma geração na história. Mas... então, eu acho que o que fica mesmo é essa coisa dos jogos. Eu acho que o que importa no console é os jogos. Mas qualidade, nunca houve uma disparidade muito grande. É claro que o sistema play, que os sistemas, porque o PS2 também tinha esse mesmo problema, o PS3 tinha o problema, ele é mais difícil de ser explorado porque ele usa uma linguagem de código diferente da do Xbox. Que é uma linguagem diferente, mais complicadinha. Mas já tinha de ser usado. O PS4, o PS2 já tinha esse problema é, também. É, cara, mas eu acho que, por exemplo, essa é a igreja que eu tô falando, por exemplo. O Yu lançou aquele negócio de tablet. Sei lá, se a gente gostou, a gente não gostou, que se dá. Se gostou, não gostou, problema da pessoa. Agora é o seguinte, as outras copiam, velho. Elas colocam assim, chega, puxa um tablet aí, eu vou colocar meu tablet, vai ligar com o PS3, vai abrir com a jogabilidade, vai comprar nas lojas e com isso. Eu achei que muita isso graça. Não tem muito. E também sabe? Parece que geralmente, assim, é óbvio que a Sony foi muito atrás da Nintendo quando fez o Move, mas eles não souberam usar como a Nintendo fez com todos os seus jogos. Eu não sei nem se é porque o Emote é parte essencial do Wii e o Move não é parte essencial do PS3. Mas a Sony, os jogos da Sony não usam bem o PS Move, ao contrário da maioria, pelo menos. Na verdade, não é nem porque ele não te dou, pelo preço. É muito pelo preço. Por exemplo, o Wii U, por que ele fez tanto sucesso, cara? Ele foi um console muito voltado para aqueles que não sabem, família, cara. Não, é outra questão, né? Acho que a gente deveria ficar mais focado em analisar Xbox, assim, se fosse para comparar a questão de hardware, Xbox e PS3. Notícia... E essa... Depois de uma notícia ruim, veio uma notícia boa. Tava todo mundo meio... Assim... Antes de lançar, tava todo mundo com... segurando fôlego, sabe? Tava todo mundo... Quando falaram... Anunciaram, todo mundo fez um ufa. O PS4 não vai ter bloqueio de jogos usados. Que é uma coisa que há muito, muito, muito se falava. Tinha rumores de que a próxima geração ia impedir os jogos usados. É... Eu vi uma entrevista com o dono da Sony, ou o dono da Microsoft, quer dizer, ou da Nintendo, agora não lembro. Que eu acho que, se não me engano, foi da Nintendo. Que ele falou assim, que os caras estão muito mais preocupados com os jogos deles serem pirateados do que com os jogos deles serem comprados usados. O mercado de jogos usados não é uma coisa ruim, entre aspas. Não é ilegal? Não, mas também não vai nenhum dinheiro pra eles. Não é que não, mesmo que não vai dinheiro pra assim, pra não, eles é meio preocupante o mercado. Apesar de não ser tão grande, é uma coisa relativamente preocupante. Agora, pensa comigo, o mercado de jogos pirateados... Realmente, eu acho que eles deviam se preocupar mais com o mercado de jogos. E é uma coisa que eles têm que investir muito mais do que tentar impedir o mercado de jogos usados, tentar investir. Sim, eu acho que é mais importante trabalhar com pirateamento de jogos. Daí você... Mas geralmente as medidas para impedir jogos pirateados e jogos usados são as mesmas. Assim, essa geração mesmo, a gente já tá vendo nesse finalzinho, acho que desde 2011 mais ou menos, jogos que tem o famoso Online Pass, que você tem que... um código único que você usa para poder utilizar as funcionalidades online. Daí isso impede o negócio pirata? Impede, mas também impede os jogos usados. É inteligente? É, mas tem essa coisa, os jogos usados. Assim, atacando meio que as medidas que atacam o mercado de jogos piratas, também atacam o mercado de jogos usados. E daí fica uma coisa meio incômoda, né? É como os... Ah, mas eu entendi o que você falou, só que eu achei que não é que... É tipo como se tivesse dois tipos de inseto. Um inseto do bem e um inseto do mal. Você joga uma praga que acaba matando os dois, sabe? Mas eu acho bom isso, que não tenha bloqueio de jogos usados, porque é meio chato. E, assim, às vezes é mais em conta comprar jogos usados mesmo, né? Às vezes fica mais em conta. Mesmo que o mercado não... Eu não sei muito sobre mercado de jogos usados, porque eu nunca comprei um jogo usado. E a última coisa que eles mostraram, confirmaram sobre o hardware é: o PS4 poderá ser jogado com o PS Vita, além de que ele também poderá ser jogado com tablets e celulares da Sony. Agora há pouco a gente falou que ele podia ser utilizado aí de tablets e celulares, e também vai poder ser jogado de tablets e celulares além do Vita. O Vita desde o começo tinha essa funcionalidade, né, de ele expandir a jogabilidade do Play 3. E assim, eu acho que não faz muita diferença, sinceramente. O PS Vita, tipo, ó, parabéns, você encontrou uma função pro PS Vita, que é um console que eu tô... Eu acho que eu vou falar disso. Eu acho que isso é uma coisa que por exemplo, em vez de eles fazerem o que nem a Nintendo fez, que deixar o produto, deixar ele mais barato, porque assim, em vez de você comprar um tablet pra fazer isso, entendeu? Por exemplo, sei lá, tem gente que não tem um tablet, por exemplo, eu não tenho um tablet, cara. Mas tablets estão ficando cada vez mais populares. Não é uma coisa que tudo pode ter. Só que, por exemplo, às vezes eu comprei um videogame e já veio junto com o videogame um tablet, cara. Mais uma vez, a comparação com o Move e o Emote. O Emote é vendido com o Wii, o Move não é vendido com o PS3. O PS Vita não é vendido com o PS3, provavelmente não vai ser vendido com o PS4. Ele é um console próprio, é assim, a função do PS Vita, eu acho que a maior função foi expandir a jogatina do PS3 para além do, da sala. Pra você poder jogar em outros lugares, tanto que ele faz alguns jogos, poucos jogos, né, Sony? Fazem streaming de jogos do PS3, e o PS Vita também, assim, dá pra fazer crossplay, você tá... você consegue, você compra um jogo e você ganha ele pro PS3 e pro PS Vita, é interessante essa funcionalidade do PS Vita, apesar de serem pouquíssimos jogos que usam. E também vai dar pra jogar, assim, dos tablets e celulares. Como vai ser esse negócio de tablets e celulares, eu não tenho certeza. Eu não sei se ele vai funcionar meio como um joystick, meio como um DualShock, ou se você vai dar pra jogar mesmo nele. Tipo, você para a jogatina na TV e começa a jogar no... Então, aí eu acho que vai ser mais... É verdade, um joystick faz mais sentido. Que... Até o PS Vita. Ele... Se você pudesse jogar ele no negócio, ele não seria, por exemplo... Se não quiser comprar o console, sinceramente. Essa ligação e tal é uma coisa que eu acho que vai ser mais usado como um joystick mesmo, ou como um complemento da tela, como é usado no Wii U, né? Assim, pelas fotos que a gente sabe, pelo jeito vai dar pra acessar os menus e tudo do PS4 por tablets e celulares. Tipo, você tá andando na... Não está andando na rua, mas você, tipo, está em outro cômodo da sua casa, dá pra você fazer os bagulhos do PS4 pelo celular. Isso é interessante, né? Assim, expandir a jogabilidade pra outros meios. E isso aqui é o que foi confirmado até agora. Agora vamos falar de polêmica! Polêmica! Isso eu achei... polêmico, é a parte do evento que eu não gostei, exatamente, que foi o DualShock 4. Confirmado o DualShock 4, houve muitos rumores, né, de que o próximo controle de um PS3, de um PlayStation, não ia ser DualShock, ia ser outra coisa. E eu fiquei preocupado, né, tipo, cara, o DualShock revolucionou os controles, como é que eles vão descontinuar? Mas não vai acontecer, vai ter o DualShock 4. E tem muita coisa... Assim, dá pra falar, vai ficar muito tempo falando só do DualShock 4, que foi muita coisa. Pra começar, e essa é a parte que mais me irritou, desde que vazaram as primeiras fotos do DualShock 4, vai ter uma touchpad bem no meio do PS4, do DualShock 4. Isso encarece o DualShock 4, realmente. É uma tecnologia que encarece. E daí você vê que é uma mesma tecnologia que eles usaram no PS Vita, que eles têm uma tela de toque atrás. Quase ninguém sabe que tem uma tela de toque atrás, mas tem. Bem inútil. Eu tive a oportunidade de testar um PS Vita e eu vi que é bem inútil. Daí eu vou acumulando porque no final eu vou dar minha opinião geral sobre o DualShock 4. Assim, e mais uma vez, parece que a Sony tá copiando. Eu não sei se você viu no meu Facebook que eu dei tipo um nerd raid lá, que eu tô, que eu comecei a... comecei, que eu meio que berrei no Facebook, que eu achei que eu... que assim, pra mim a Sony copiou a Nintendo, e copiou mesmo. Uma touchpad no meio do DualShock, pra mim é muito o tablet do Wii U, sabe? É assim, não só não tem utilidade pra mim. Não é um tablet do Wii U, na verdade não tem muita coisa a ver. Eu achei que essa touchpad ela é uma utilidade, né? Desnecessária. Sim. Não faz muito. É engraçado que esse. Que o DualShock 4 ele tem dois os botões de Select e Start, que existem desde o DualShock 1, aparentemente sumiram. Mas eles têm dois botões novos, que ficam do lado da touchpad, dos lados da touchpad, que é o botão de Sleep Mode, que aparentemente bota o PS4 num Sleep Mode, obviamente. Que aparentemente o PS4 vai ter um Sleep Mode, né? Se tá no meio de um jogo, você bota no Sleep Mode. Só que daí você liga o console de novo, tá no meio do seu jogo. Isso é interessante de usar. É uma coisa que era. Não, no PS3 não tem isso. PSP, sim, tem Sleep Mode. Meio que um Sleep Mode, né? Que ele para por um segundo. Isso é interessante, é meio que o computador. Quem tem computador agora, ó. Se vocês quiserem ver, apertem o botão Sleep. Geralmente tem um botão Sleep no seu computador. Vai, aperta aí pra ver o que acontece. E. É útil, né? E essa parte. Interessante, né? Meu Deus, o nível de audiência do programa tá baixando. E vai ter um outro botão, um botão para streaming instantâneo, um botão chamado Share, que é compartilhar, Share, que aparentemente tira fotos automaticamente, começa a gravar vídeos automaticamente, começa streamings automaticamente. Que é meio que para compartilhar, mas é uma ferramenta social, Share. Agora, o que, que esses dois botões estão fazendo aí, eu não sei direito, sinceramente. É, cara, eles querem fazer também outra. Eles querem fazer que vem? Uma meio que uma rede social. Essa rede social tá ficando. Não moda, é que tá virando moda, é que tá. É que as pessoas estão ficando mais conectadas, né? Essa é a questão. Outra coisa que a gente não falou aqui, que, mas é que é interessante, que vai ter um aplicativo de Facebook no PS4, isso eu achei interessante. Mas a gente não vai entrar muito nesse assunto não. Outra funcionalidade do DualShock 4. Essa também eu achei tipo, whatever. Vai ter um sensor que vai funcionar junto ao novo PlayStation Eye. Ou seja, vai meio que funcionar como um Move, o DualShock 4. Ele vai ter um sensorzinho na frente, eu achei isso bizarro. Ele em conjunto com o PlayStation Eye vai ajudar a sentir o ambiente, né? Tipo, a profundidade do ambiente. Agora, pra que eles vão usar isso, eu não sei, cara. O que você acha do um sensor no DualShock 4? Do sensor? Bem, eu também acho que encarece o produto e eu não sei como é que vai ser usado. Eu não tenho certeza. Parece muito tecnologia, né? O DualShock 3 já é caro pra cacete. Imagina o DualShock 4. É. Né? Eu também imaginei. Eu tenho muito medo de quebrar meu. Nossa, esquece. Isso deixa o produto caro, mano. Eu acho que isso. A Sony e a Microsoft. A Microsoft tem tanto, mas a Sony. Eles se colocam muito. A Sony, acho que é a empresa muito que. Muito acessorinho. Que tem o... Assim, eu tenho muito medo de quebrar meu DualShock 3, porque depois eu vou ter que comprar um e custa mais que um jogo, sabe? Outra notícia que isso eu achei interessante, expande as funcionalidades mesmo do DualShock. Ele vai ser tipo um dock de headset. Por quê? Ao mesmo tempo que o DualShock 4 vai ter microfone embutido, ele vai ter tipo umas aberturas pra ter microfonezinho. Daí você vai ter que jogar de uma maneira bem estúpida com o controle colado na cara. É, cara, depende da potência do microfone. O Wii U, okay. Ele tem microfone. E ele é muito bom, pra falar a verdade. Eu gosto bastante do microfone do controle. Eu acho que é um microfone muito útil. E aí você dispensa um headset. E é uma coisa que eu também acho que daqui a pouco tudo vai ganhar sentido com um microfone decente. E é só você ter um fone pra você. E também ele tem, assim, a entrada pra headset, microfone, fone de ouvido mesmo, vai ter entrada. Sabe aquelas entradas que tem no computador pra fone? Vai ter. E a última notícia aqui do DualShock 4 não é exatamente relacionada ao DualShock 4, é relacionado ao DualShock 3, que o PS4 não vai ter suporte ao DualShock 3. Isso eu achei chato. Isso meio é chatinho. Uma coisa que é muito ruim. Eu vou falar aí de novo, eu comprei, né? Eu uso os controles do Wii mesmo. Isso é uma coisa que, cara, eu economizo muito dinheiro. Eu fiz as contas de quanto eu gastaria para comprar um PS3, né? Porque eu tava em dúvida se comprar um PS3, o Xbox ou o Wii U. E aí eu fiz as contas, cara, e eu vi que, tipo, quanto eu gastaria para comprar mais um controle do PS3, né? Mais coisa e mais headset e tal. É o preço que eu gastaria, tipo, comprando um Wii U, que eu já tenho tudo, cara. Então, assim, eu pensei bem nisso, né? E aí eu acabei comprando, porque, assim, o controle do DualShock, se eu não me engano, na compra é bem caro, eu nem me lembro. R$150 ou R$200. É muito realmente caro, cara, pra você comprar, entendeu? E eu já tinha esse controle. Se você quebrou esse controle, então, você tá ferrado. Eu tenho um amigo, sabe? Quebrou. Ele tem três controles e dois deles estão quebrados. Ele é rico, então. É o Victor. E agora minhas considerações finais sobre o DualShock 4. Eu achei uma baita falta do que fazer da Sony, porque ninguém vai usar nada do DualShock 4. Eles não aprenderam nada com o giroscópio do DualShock 3. Tipo, cara, ninguém usou aquele negócio. Ninguém usou o PS Move. Por que que eles vão usar toda essa quinquilharia do DualShock 4? Pra deixar o console mais caro. Na minha opinião, o PS3 vai chegar no mínimo dos mínimos $500 ao mercado. É o meu no começo realmente acho que o preço vai ser meio salgado. Não, tá. Mas, bem salgado. E aí, o pior é que assim, né? Você vê lá $500, você já acha caro por R$1.000, né? Lá, aqui no Brasil. Então, assim, eu não gostei do DualShock 4, cara. É muita perfumaria, assim, eu não achei nada interessante. O touchpad, ninguém usa no PS Vita. O Pression Y, o sensor do Move, ninguém usou o Move, sabe? Assim, ninguém vai usar nada do DualShock 4. Como ninguém usou a funcionalidade do giroscópio do DualShock 3, que a Sony apresentou como se fosse, tipo, a cereja do bolo do PS3 e ninguém nunca usou. Usaram só no primeiro ano, ninguém nunca mais usou. É tipo. Na resenha que o IGN fez, né? Do Sly Cooper, Thieves in Time. Eles comentaram que o jogo ele usa o PS. O giroscópio do DualShock 3. E eles falaram, tipo, o jogo usa o giroscópio do DualShock 3. Tipo, a gente tá em 2013, ninguém mais usa isso. E realmente eu não gostei do DualShock 4, cara. O giroscópio, na verdade, era uma coisa que, tipo, nossa, que legal, como posso girar o controle, mas não, e meu carinha vai fazer uma dança. Mas não serve. Pô, legal. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, você esquece. Você nunca mais usa porque não é interessante. Então o DualShock 4 aí eu achei uma baita perda de... E é uma coisa verdade. Eu achei o DualShock 4 uma baita perda de tempo. Eu fiquei satisfeito, fiquei tranquilo que foi que é um DualShock, né? Eles não descontinuaram o formato, que é tão clássico, tão perfeitinho. Mas eu não gostei do DualShock 4, sinceramente foi o ponto baixo pra mim do PS4. Ok, agora que a gente falou do que foi mostrado, vamos falar do que ninguém mostrou, porque algumas coisas ficaram ainda no ar. Além do fato de que eles não têm uma data específica do lançamento do PS4, a gente só sabe que ele vai chegar no final do ano. A gente não sabe ainda quanto ele vai custar. Se ele não tem uma faixa de preço. Você deu aí a ideia de $500, mais ou menos. É. E eu concordo, né? É até possível que custe mais, né? Porque tem toda essa perfumaria aí do DualShock 4. E assim, cara, também se você pensar, isso é só o console, cara. Tipo, você tira da caixa, você vai ter um joguinho meio babaca normalmente. Ou nenhum jogo, né? Ou às vezes até nenhum jogo, e aí você tem que comprar um próprio jogo. Às vezes, se você tiver um irmão, você vai ter que comprar um controle. E aquela coisa toda, né? e a gente não sabe quanto vai custar, mas é assim, o PS3, acho que ele, quando ele chegou no mercado, ele tava custando mais ou menos na faixa dos $500, né? É muito provável que o PS4 chegue mais ou menos nessa faixa. Entre 400 e $600, acho que seria razoável pro PS4. Eu não acho que é um preço muito absurdo, $500, né? Mas, obviamente não é barato, mas também não é muito absurdo, na minha opinião. E o que mais deixou as pessoas boladas, né, intrigadas, foi o fato de eles não terem mostrado o visual do PS4. O PS4 em si não foi mostrado. O console, a caixa, o visual, ninguém mostrou. Eles com certeza vão mostrar na E3 e ninguém mostrou. Daí é claro que eles começam a especular como é que vai ser, né? Então, como é que você acha que vai ser o visual do PS4? Isso aí é a hora de especular. Como vai ser o visual do PS4, cara? PS4. Como é essa a parte mais difícil, né, de determinar. Cara... Chutando assim, pelo histórico. Na minha cabeça, eu vi um visual meio enquadradado, mas assim... Sim, pra mim... Não, o primeiro console, normalmente, ele sempre vem meio gordão, tá ligado? Isso... Ele é bem grande, sim. Mas pra mim, eu acho que como a Sony... Não, eu acho que a primeira versão do PS4 vai ser meio grandão. Eu tô chutando uma coisa mais ou menos do tamanho do PS3, que já é relativamente grande. Ah, é, o PS3 o primeiro, né? O Fat. O PS3 o primeiro. E o segundo também, que é o mesmo tamanho. Não, é bem menor. Eu andei vendo aí, tá ligado? O fundo dele é bem menor. E também tem esse novo sobre Super Slim, você viu? Eu achei também isso muito uma coisa muito intrigante. Logo antes deles anunciarem o PS4, vamos lançar o PS4. É o Super Slim. Eles lançaram um novo modelo de PS3, é muito novo. É, isso é... Não. Assim, uma mudança de modelo geralmente vem com mais memória e melhorias no equipamento. Você lembra aí o Xbox e o PS3, né? Que no começo as primeiras versões davam muito problema, queimavam e não tinha como consertar. Eles fizeram novos modelos que eram mais seguros, né? Que quebravam menos. Foi as famosas três luzes da morte do Xbox, né? Que foi consertado na versão Slim. E é engraçado você falou, né? Que agora há pouco teve o PS3 Slim, Super Slim, na verdade, o anoréxico da família. E eu, assim. Pelo histórico da Sony mesmo, dos PlayStation, do 2 e do 3, primeiro vai ser uma coisa grande, eu acho que vai ser uma coisa meio do tamanho do PS4, PS3. Mas depois eles vão reduzindo, né? Porque é o padrão, ir reduzindo. Tem o PS2, que também era no começo uma caixa enorme e virou tipo menor que um toca DVDs, que um aparelho de DVD. Então, assim, é difícil determinar o visual, mas acho que não vai fugir muito do visual do PS3 ou do tamanho do PS3. E provavelmente vai ter reformulações do visual ao longo. Vários jogos. E isso eu achei maneiro. É, cara. No final eu vou fazer mais considerações finais, mas vamos falar aqui dos jogos. Pra começar, Neck, do criador de Crash. Eu vou jogar um joguinho chamado Neck, que é basicamente um jogo de aventura, plataforma, que tem um personagemzinho que absorve elementos do ambiente. E ele vai ficando maior e vai adquirindo novas propriedades dependendo do que ele assume. Você deu uma olhada no NAC? NAC. K-N-A-C-K. Cara, eu não vi. Foi o primeiro jogo que eles mostraram e provavelmente vai estar disponível no lançamento. Eu não vi, na verdade, os jogos, pra falar a verdade. Ah, os jogos você não viu. Eu vi o DualShock, provavelmente isso foi mais adiante, né? Demorou um pouco mais. Sim. Certo? É. Então, isso não é o Você pode dar uma prévia antes de começar a falar dos jogos? Tá. Então tá, Knack é tipo um jogo de aventura do criador do Crash, que como é que eu diria? Ele é um jogo de aventura, né? O estilo, meio que é o estilo Crash, com um personagemzinho pequenininho que ele tem que lutar contra uma horda de orcs. E pra isso ele é tipo que um monstrinho de pedra, e ele vai absorvendo o ambiente à sua volta, adquirindo novas propriedades pra poder combater os inimigos. Então seria tipo um Crash RPG, eu não entendi. É um jogo de aventura é o que você precisa saber, estilo meio estilo Crash, tipo, passar de fase, explorar, bater nos inimigos. Sim, essas coisas. Eu só achei engraçado que o primeiro jogo que eles mostraram pro PS4 é um jogo de gráficos tão simplórios. É, assim, não que os gráficos sejam feios, mas eles são simples, né? Outro jogo que eles mostraram, e isso não tem muito o que falar, todo mundo meio que conhece, o próximo Killzone, chamado Killzone Shadowfall. Aparentemente eu não li muito sobre esse Killzone, que eu não sou muito interessado em Killzone. Ele vai se passar antes do primeiro Killzone, vai se passar antes dos outros. Killzone você conhece, né? Jogo de tiro, quer ser Halo, quer ser Halo, nunca vai ser. Cara, eu joguei PSP já, eu vi o PC já, mas eu não gostei muito do Nintendo. Acabei preferindo, sei lá, um Gran Turismo e tudo mais. Se a gente não tem nada a ver um jogo com o outro. Eu sei, eu mas. Eu não acho muito interessante, pra verdade, por exemplo. Eu acho que tem jogos É. O Vitor gosta do Vitor Podcast, abraço aí pro Vitor, vamos ver se ele participa do próximo episódio, tô com os dedos cruzados. Ele gosta muito do Killzone, não sei o que ele achou do novo jogo. Eu não sei, então eles estavam fazendo um novo jogo pro Vita, né, eu não tenho certeza. Mas isso aí, sinceramente, não é muita novidade, que ia ser um Killzone, eu já sabia, já tava esperando o novo Killzone. É só uma questão de tempo até anunciarem. Mas Killzone aí já sabe o que esperar. O que eu fiquei intrigado é o Infamous 3. Você conhece Infamous, né? Eu conheço, cara. Tipo, é um poder. Jogo muito, muito da hora. O Infamous 2, sabe quando caiu o servidor da PSN, voltou e eles deram um Infamous 1 pra todo mundo? Sim. Sim, eles deram de graça. Eu tenho um... Nossa, eu achei um jogo muito, muito da hora. Ele tem um esquema meio diferente, e é exclusivo da Sony. É um jogo muito, muito bom. Sim. Né? Cara, acho que é um dos melhores exclusivos do PS3 aí. Assim, um dos 10 melhores. O primeiro, eu joguei o primeiro, só o primeiro. Assim, cara, é demais. Poderes com essa coisa de mundo aberto, eu acho fenomenal o Infamous. Acho que a maioria dos jogos Open World são bem feitos, né? Sempre são bons, cara, Assim, Infamous eu acho genial. Tem um sistema de moralidade que eu também acho muito bom, muito interessante o sistema de moralidade. É simples, mas é legal, é interessante. E realmente, eu acho que é um jogo que o que você faz impacta, assim. Tem uma parte no jogo que eu não vou falar pra não dar spoiler, quem sabe a gente fala do Infamous lá pro final do ano, quando lançar esse novo. Que tem uma parte que, tipo, me fez repensar tudo que eu tinha feito. Porque até aquele momento, eu tava jogando e meio que cagando pras pessoas. Mas acontece uma coisa no meio do jogo que me faz repensar completamente o que eu tô fazendo no meio do jogo, sabe? Acontece uma coisa com uma pessoa que eu, tipo, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas eu acho muito legal o primeiro Infamous. O 2 eu não joguei, também deve ser muito bacana. E vou lançar o terceiro, que não é Infamous 3. É o Infamous Second Son. Que vai mudar completamente o jogo. Por quê? Não completamente. Aquela coisinha, superpoderes, cidade, mundo aberto. Mas vai ser com um novo protagonista e novos poderes. O novo protagonista... Pelo trailer que liberaram, um trailer muito maneiro... Vai se passar numa cidade que é meio Seattle da vida, né? Assim, da mesma forma que eles fizeram mesmo, meio que uma paródia de Nova York depois de Nova Orleans. Agora vai ser uma paródia meio de Seattle. E parece que é uma cidade completamente vigiada. Parece que tem algum governo autoritário que toma conta da cidade. E tem câmera em todo lugar. E é tipo... E o novo... herói... Ele, ou anti-herói, depende de você, né? É propaganda, depende de você. Ele vai ter poderes não elétricos, ele vai ter poderes pirotécnicos, tipo, ele solta bola de fogo e ele também pode se teleportar. Isso eu achei muito maneiro que eles mudaram, né? Então, você viu alguma coisa do novo Infamous? Você não viu nada nos jogos, né? Não, mas do antigo eu conheço um pouco já. Sim, do antigo você conhece. Então, o que você acha? Partindo do que eu disse, da premissa que eu dei aqui, que são um novo protagonista com novos poderes, poderes pirotécnicos, numa nova cidade. O que você acha? Ah, eu acho legal. Eu acho que é um jogo que, né, você não pode fugir do tradicional do jogo, que foi o jogo, né? Sim. O conceito ainda é o mesmo, só muda... Então, é uma coisa interessante, na minha opinião, né? Sim, renovar, né? Renovar também. Porque, se vocês estão se perguntando por que não é o Cole McGrath nesse jogo, eu não vou falar por quê, tá? Mas então, ele parece um jogo interessante, né? Ainda mais que parece que você vai lutar contra o governo em si da cidade. Você não vai ter, tipo, que no Infamous 1 e acho que no 2 também, você tinha as facções dentro da cidade que eram, tipo, bandidos. Esse jogo, os bandidos, você é o governo. Daí vai ser uma coisa, tipo... você vai ter que... Vai ser, tipo... Cole McGrath, uma coisa que eu pensei. Cole McGrath lutando contra o Big Dad, contra o Big Brother, sabe? É. Ia ser meio bizarro, mas... Caraca. Mas aí, Infamous, eu acho é que assim, vai ser um jogo muito legal. Sim, acho que vai ser legal. Se for como os outros dois, vai ser muito legal. Tô ansioso. Esse jogo, quando eu vi que anunciaram Second Son, eu fiquei realmente empolgado com o PS4. Eu vi, tipo, nossa, cara, Infamous é o primeiro jogo, eu gosto bastante. Tinha anunciado um novo pro PS4, eu falei, tipo, nossa, então acho que vai valer a pena, né? Sim, comprar. Mesmo que eu não compre na lançamento, eu acho que eu vou ficar com uma vontadezinha de comprar pra poder jogar o Infamous. Era isso ou Uncharted 4? Tinha que escolher. Próximo jogo vai ser o novo jogo do criador de Braid. Você lembra de Braid, Breno? Um jogo, assim, relativamente antigo dessa geração. Braid, jogo indie. Braid? Braid. Braid. Braid. Braid. Braid. Nossa, cara, com certeza. Não, nunca ouvi falar. Nossa, então você é o único que nunca viu Braid. Braid, que não lembra, o jogo indie que foi lançado algum tempo atrás. É aquele que se controlava o tempo, depois você descobria que era tudo uma analogia pra bomba atômica, mas eu não vou entrar em detalhes agora, é complexo. Braid era um jogo indie, e o criador do Braid, que falam que, não sei se você sabe, né, o criador do Braid, todo mundo fala que ele é louco. Muito louco, não deixam tirar foto dele, ele não dá autógrafo, ele é muito loucão. Ele é bizarro. E o próximo jogo dele vai ser assim, ele já tava com um ar de que ia ser uma coisa meio diferente. Vai ser um puzzle ambientado numa ilha com diversos biomas diferentes, chamado The Witness, né? A Testemunha, que seria em português, The Witness. E, assim, é um jogo de puzzle mesmo, que você explora uma ilha. E é interessante, já tinha anunciado antes, mas agora a gente descobriu que vai ser exclusivo do PS4, The Witness. Partindo da premissa, um jogo de puzzle aí, o que você acha, Breno? Sempre tem aqueles fãs de puzzle, eu não sou um deles, desculpa. Mas, pô, é um jogo interessante, né? Você não pode subestimar um jogo que ainda não lançou, que você ainda não testou. Mas, sim. Sei lá, cara, é um jogo estilo mas puzzle, a premissa, você assim... não tem muitas expectativas, mas... Pode ser. Sim, Braid já tinha um aspecto meio de puzzle. E esse jogo, partindo da premissa, ele já deu pra ver que ele é diferente. Porque hoje em dia, ou jogo de puzzle é jogo de física, estilo Angry Birds 2D, ou ele é cópia de cópia do Portal, que também é jogo de física, mas é uma espécie de física. Então é legal ver uma coisa que é diferente, né? Assim, você vai controlando bolinhas, acho que é isso, vai controlando meio que o cenário, vai influenciando no cenário. Então eu acho que interessante. Ainda mais que é um exclusivo do PS4. E agora dos estúdios do Motor Storm. Você conhece Motor Storm? Tem vários Motor Storm. É um jogo de corrida meio caótico. Uh-huh. Não tem muito o que falar do Motor Storm, que também não é muito relevante no meio dos jogos de corrida, mas é interessante, até é bem feito. Tá vindo um jogo chamado Drive Club, que parece que ele vai ser o novo Gran Turismo. Não, assim, pelo que eu entendi do Drive Club, ele vai tentar misturar simulação com arcade. ele parece que vai tentar chegar numa linha meio, vai seguir uma linha meio do Grid, que tinha, que era também arcadezão, mas tinha uma física realista, e do Forza Horizon, que lançou ano passado, que também, assim, eu joguei Forza Horizon e, tipo, basicamente, é Need for Speed com física de Forza, então é meio complicadinho. E, mas assim, vai seguir essa linha, meio que o meio termo entre arcade e simulação. O que você acha, assim, um jogo que mistura arcade e simulação? Meio que Gran Turismo, vai, um Drive Club, o que você acha? Eu acho que provavelmente vai ser um jogo interessante, né? Vai substituir o Gran Turismo, que eu acho que, na minha opinião, é uma série já muito longa, né? É, Gran Turismo... Se não me engano, é esse 5 ou 4? Já tá no 5, pelo jeito estão fazendo 6. É, estão fazendo 6. Então... O problema do Gran Turismo é que ele não dá mais, né? Gran Turismo leva muito tempo pra fazer e agora... Ele é um jogo... Ele tem muito mapa, de verdade. É. Assim, a gente tá numa época que não dá mais pra passar 5 anos fazendo um jogo, cara. Não dá. Não, sim. Sim, é meio inviável. A tecnologia tá evoluindo muito rápido. Mesmo pro PS3. O Gran Turismo chegou no mercado, ele já tava completamente ultrapassado, sabe? Isso, na minha opinião, é Forza já passou um tempão o Gran Turismo, na minha opinião. Mesmo que, assim, eu sou fã de Gran Turismo, eu tenho que admitir que Forza já passou um tempão. Forza aqui também é legal. Mas acho que dá pra fazer, assim, faz um Forza Horizon, meio, só que mais urbano. É interessante, né, misturar simulação e arcade, acho que é um conceito muito interessante. Outro jogo que confirmaram pra próxima, agora a gente vai passar pros não exclusivos, até agora a gente falou de exclusivos, a gente falou do NEC, Killzone, Infamous, The Witness e Drive Club. E agora a gente vai falar de os que não são exclusivos, aparentemente, vão ser jogos pra próxima geração. Um deles que confirmaram para a próxima geração, inclusive fizeram um vídeo de gameplay, é o Watch Dogs, o jogo que causou o maior barulho na E3. Você lembra do Watch Dogs? Eu lembro, esse eu lembro. Eu vi o jogo, né? Esse eu vi. Cara, sim, parece um jogo muito bom, realmente. É, muito interessante. Assim, quando eu vi o jogo, eu vou ser sincero, eu torci o nariz para aqueles gráficos. Eu falei, tipo, não, cara, nenhum console roda aquilo. Nem computador, sabe? Mas agora que eu não saio pro PS4, eu tô confiante, eu acredito naqueles gráficos. E eles fizeram uma demonstração e realmente tá muito bonito, eu achei muito interessante. Watch Dogs confirmaram pro PS4. Então, pelo jeito aí, o Watch Dogs vai sair pra todas as plataformas ainda no final. Pelo Zoom, assim, dá pra falar muita coisa do Watch Dogs, né? Que nas últimas semanas surgiu muitos rumores e pelo jeito ele vai sair ainda no final do ano. Pra todas as plataformas e provavelmente pra próxima geração. Watch Dogs aí eu tô esperando, é um jogo interessante. Parece uma mistura de Syndicate com GTA, é como eu descreveria. Outro jogo aí que já tinham confirmado e agora confirmaram pra próxima geração de consoles e confirmaram pro PS4 é o The Witcher 3. Você conhece The Witcher? A série The Witcher? The Witcher? Uma série de RPG. The Witcher, você conhece? Acho que não. Sim, The Witcher, ele é muito aclamado. O 2 tem uns gráficos muito bons, assim. Não que só seja só gráfico. Mas The Witcher é uma série de RPG muito aclamada, o 1 e o 2. E que o 3 já havia sido confirmado para uma próxima geração, só que agora confirmaram ele pro PS4 e mostraram um pouquinho dele. E cara, assim, acho que The Witcher, eu não sou muito chegado em RPG. Eu só jogo, tipo, os essenciais do RPG. Eu falo e me chamo. Essenciais para o mundo nerd, tá ligado? Pra fora. É, sim. É pra não ficar boiando. Assim, The Witcher, assim, ele foi um grande concorrente do Skyrim em 2011, né? Que foi quando lançou, se eu me lembro bem. 2011, quando lançou o The Witcher 2. E é uma grande série de RPG, né? Uma meio desvalorizada, mas é uma grande série de RPG. Todo mundo fala muito bem. O próximo jogo é um jogo da Capcom, que vai ser meio, ainda falando de RPG, vai ser meio na linha do Dragon's Dogma. Lembra do Dragon's Dogma do ano passado? Se lembra? Então, um jogo da Capcom que vai ser meio nessa linha, que vai ser o Deep Down, que vai ser assim, né? Idade Média, High Fantasy, RPG. É basicamente Deep Down, eles não mostraram muitas das coisas. Eles não mostraram, na verdade, nada do Deep Down, só confirmaram. E... vai ser meio essa linha do coisa, o Dragon's Dogma, que eu não joguei, mas deve... Na verdade é o tipo de RPG que eu não sou muito interessado, é meio complicado. É um RPG de ação meio hardcore demais pra mim. Ainda falando de RPG, confirmaram, e de novo falando de RPG, confirmaram o novo Final Fantasy, não mostraram o novo Final Fantasy, não falaram o nome do novo Final Fantasy, mas vai ter o novo Final Fantasy pro PS4. Isso é legal, vamos ver se agora eles acertam, porque Final Fantasy tá meio, né, faz um tempinho que não sai um Final Fantasy muito bom, um Final Fantasy... Agora a gente vai pra um jogo que anunciaram tipo umas duas semanas atrás e que já tinha confirmado, quando eles anunciaram eles já tinham falado, tipo, nosso jogo vai sair pra todas as plataformas, dessa geração e da próxima, mas o PC, ah não, o PC não vai sair. Dessa geração e pra próxima, que é o Destiny, o novo jogo da Bungie que fez o Halo. Você viu o Destiny? Destiny? Assim, ele teve muito na mídia, né? É tipo um MMO FPS. É interessante, eu achei legal o Destiny. Sim, tá na moda, né? MMO FPS. Eu acho que tá na moda tudo que tem a ver com FPS, não. Não, assim, eles misturaram o que tá na moda, MMO e FPS. Seria legal se eles fizessem um MMO FPS MOBA. Daí ia ser legal. Ia ser MOBA, bem. MOBA tá na moda, mas eu acho que. É, MOBA, assim. Sim, no, dos free to play tá muito, tá muito na moda MMO, MOBA e FPS só multiplayer. E Destiny aí, o novo jogo da Bungie. E o que que você acha pro PS4? Já tinha confirmado pro PS3, já tinha confirmado pro Xbox, pro Wii U. E agora pelo jeito vai sair pro PS4, né? Ah, cara, sei lá, eu nunca confio muito. Falou, oh, vai sair e tal. Normalmente, quando o cara realmente anuncia. O console fala, não assim, importa. Não, eu vou lançar aí, sabe? Quando ele coloca o compromisso. Sabe? É, sim. Ok. Compromisso é mais importante do que a plataforma, né? O jogo é mais importante que a plataforma. Mas aí eu fico fica com esse medo que. Eles já anunciaram antes e ainda não lançaram. Então você fica meio apreensivo assim pro jogo. Porque é um jogo que parece algo interessante, cara. Mas. É, sim. Mas agora fico com medo. Será que vai ter muita disparidade de qualidade? Será que o. Não, assim, será que vai valer a pena jogar nos consoles dessa geração e não da próxima? É essa a questão, né? Porque ele vai lançar simultaneamente no PS3, Xbox Wii. Não, Wii U. E daí no PS4, no Xbox próximo. Possivelmente também, com certeza então, também. Cara, será que vai ter muita disparidade? Eu vou te responder com uma moeda parecida. Você lembra quando eu tinha MW3 não, Black Ops pro Wii? Sim, é uma, eu sei que é muita disparidade. Você já viu a imagem do Black Ops do Wii e do Black Ops do Xbox? Obviamente que sim, é muita disparidade. É muito diferente, cara. Não acho que vai ser tão absurdamente assim, mas porque os consoles... Não, é realmente. É porque é uma disparidade muito melhor. Eles podem aumentar o hardware, mas a imagem não vai ficar assim mais. Oh, meu Deus, não é bonito. Essa, o próximo jogo, que é o último jogo realmente confirmado, me deixou tipo, what? Isso me deixou surpreso mesmo. Confirmaram, a Blizzard confirmou Diablo 3 pra PS4 e PS3. Não, Deus, não, isso eu não tinha visto, cara. É sério isso? Verdade, confirmaram. Já, assim, desde antes do Diablo 3 lançar, já existiam esses rumores de que ia lançar pra console, mas a Blizzard nunca confirmou. E agora eles confirmaram que pra PS3 e PS4 vai sair Diablo 3. Assim, na minha opinião, é uma coisa interessante, em gráfico não vai ser, porque os gráficos do Diablo 3 não são a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas é interessante, é muito interessante. É o retorno, assim, o que eu acho mais interessante é que o retorno da Blizzard pros videogames, depois de quase 20 anos sem... acho que não 20, né? Tipo, que tipo uns 15 anos, sem, desde The Lost Vikings, Blackthorn, desde que a Blizzard abandonou os consoles, o retorno dela. E aí, o que você achou de um Diablo 3 pra PS3 e PS4? O que eu achei de Diablo 3 pra PS3 pra PS4? Bem, eu vou dar uma opinião muito simples pra isso. Você não vai ter a mesma agilidade jogando no controle do que jogando no mouse, entendeu? É essa a questão. Será que o jogo vai ter a mesma... Assim, mesmo que o jogo... Eu sei que tem muita gente que critica, fala, oh, meu Deus, foi broxante e tal. Mas é um jogo legal. Admita, é um jogo legal. Foi broxante, mas é um jogo muito legal, muito bom. E não é o que você esperava, ok, não é um RPG de verdade, porque não tem nenhum, nada de RPG lá, não tem nada. Mas é um jogo legal, e sim, por ele ser um jogo muito voltado pra ação, mais pra ação do que pro roleplay, eu acho que ele vai se encaixar bem no PS3, na minha opinião, sabe? E acho que tem momentos de corrigir alguns erros, né, do Diablo 3. Só não sei como vai funcionar algumas funcionalidades, porque os jogos da Blizzard estão tão fincados no PC, que tá tudo no PC, né? Eu não sei como é que eles vão migrar a Battle.net pro... ou se vai dar pra acessar a sua conta da Battle.net no Diablo 3, sabe? Que são algumas questões que a gente vai ver aí nos próximos meses, o que vai sair. Mas eu gostei, e vamos ver se eles falam do Diablo 3 na PS3, PS4, na BlizzCon desse ano, que volta esse ano, yeah, em novembro. É isso aí, Diablo 3, cara, bomba, isso eu achei bomba. Agora fica a pergunta, a Sony confirmou o PS4, como a Microsoft vai reagir ao PS4? Essa é a pergunta que não quer calar. Na minha opinião, e é simples e tudo mais... É uma pergunta meio complexo, né, esse assunto. É. Porque primeiro que a gente não sabe se eles já estão fazendo o um novo console. Eu acho que eles sempre, na minha opinião, o que eles fizeram? Eles guardaram a ideia do console, né, já deve ter, assim, vai, um esqueleto do console guardado, né, e um projeto, vamos dizer assim, e ainda não apresentaram esse projeto, não mostraram, é verdade, é possível que ele já tenha, que isso não vai, ele começa a vender muito, né? É verdade. Sei lá, porque quando você comprou seu PS3, em 2011, faz quase 2 anos, faz 1 ano e meio, né, 2011, cara, o PS3 lançou, tipo, eles perceberam que o console vende muito mais quando ele tá barato do que quando ele... É, isso é óbvio. E, assim, mas demora um pouquinho pra baratear, porque por um bom tempo é novidade. E, assim, a Microsoft... mas eu também não acho que eles vão lançar o Xbox 720, ou sei lá como ele vai chamar, o Durango, né, que eu... com o codinome que apareceu aí. Eu não acho que eles vão lançar, tipo, daqui a 5 anos, quando o PS4 estiver barateando. Assim, logo depois do evento da Sony, a Microsoft tweetou, né, no Twitter oficial dela, pediu a opinião do pessoal, o que que eles acharam do PS4. E o pessoal, ao contrário do que eu achava, foi super, assim, foi super inconveniente, super... condizente, eles falaram, ah, nossa, eu gostei disso, acho que o próximo Xbox devia ter isso, sabe? E a Microsoft realmente parece que tá ouvindo ao público, o que que o público quer no próximo Xbox, baseado no PS4. Assim, a Microsoft, é provável que a Microsoft vá fazer um console melhor dessa vez, é a minha teoria. Porque da outra vez a Microsoft fez primeiro... e o Xbox não tem um hardware tão forte como o do PS4, né? Do PS3, desculpa. Não é mesmo? Na verdade, o hardware também não é muito forte. Se você pensar comigo, o Call of Duty... Não, realmente, mas... É um jogo que é no console da Microsoft, não no PS4, entendeu? É, sim. Existem umas diferenças desse sistema, mas parece que a Microsoft vai fazer melhor dessa vez, né? Eu tenho certeza, porque assim, eles competem, sei lá, quem faz o melhor console, não quem faz o console que mais vende ou quem faz o console que mais vende. É, vender é importante, mas como todo mundo vende bastante, né? Eles não focam lá, isso é muito, muito, muito estranho, eu acho. Né? Então, eu acho que a Microsoft, assim, a Microsoft essa semana mesmo anunciou um evento em relativo ao Xbox. Pra quando eu não me lembro, porque eu não fiquei muito interessado, né? Mas, assim, primeiro que algumas semanas, umas duas, três semanas, apareceu na página da Xbox Live oficial de um dos promotores, né, um dos caras da Microsoft, ele anunciando que ia ter um evento em em tantos dias. Dias, bastante tempo. E batia exatamente com a conferência da Microsoft na E3 2013. Então, muita gente começou a especular que na E3 eles iam anunciar o novo Xbox. Mas com o novo evento que eles anunciaram, parece que eles vão seguir a linha da Sony e anunciar primeiro e mostrar depois, sabe? Que é o que a Sony parece estar fazendo, que é o que parece que a Sony vai fazer, mostrar mais coisa na E3. Mas eu acho que a Microsoft dessa vez vai ser um console melhor, cara. Realmente. Não vai demorar muito pra eles anunciarem a partir de agora, né? Acho que ainda esse ano eles anunciam. Mas acho que eles vão sair na frente. E acho que pelo interesse deles na opinião do público, eles realmente não têm nada pronto. Eles ainda estão desenvolvendo, né? E acho que isso aí é interessante. Ainda é maleável, ainda é um projeto maleável. Sim. Agora, vamos pra parte final. Breno, eu te pergunto, quais são suas considerações finais sobre o PlayStation 4? E especule um pouco, o que você acha que vai acontecer nos próximos meses? Porque muita coisa ainda é incerta. Ainda estão aparecendo informações, mas muita coisa ainda é incerta. E quero suas considerações e especulações. Minhas considerações e especulações sobre o PS4, certo? Na verdade, a primeira coisa que eu queria falar, na minha opinião, o PS4 vai ser um console muito, né, vai ser um console bom. Como todo console, os três consoles, todos os consoles do Wii, sei lá, nessa geração foram bons. Não vou me falar que foi ruim, não, o Wii foi ruim, não, foi bom, cara. E vai ser bom como sempre, meu console é bom. Porém, ele tem um grande porém. Pra isso a Sony vai ter que trabalhar, né? Porque ainda não tem os jogos, então normalmente enquanto não lançam os jogos o console não vende. Isso é muito triste também, eu acho que o pessoal. Pô, tem jogos legais, né? Você sabe. Mas mesmo assim o pessoal não compra. Então o PS4, na minha opinião, ele vai ser um bom console, ele vai pegar, cara, ele vai pegar. Ele vai demorar, vai ter aquele rolê todo, ele vai pegar. É difícil, não. No final, ele pega. Ele sempre pega, cara. É incrível. Eu não sei porque o pessoal sempre vai comprar o console uma hora. Entendeu? Por mais que isso demore, sei lá, um tempo, ele compra o console. Uma hora ou outra, ele vai comprar o console. Entendeu? É incrível. Então, na minha opinião, a Sony tá fazendo um bom console? Sim, a Sony tá fazendo um bom console. E o PS4 vai pegar? Sim, o PS4 vai pegar. Tem curiosidades boas, só que aprimoradas. Agora é minha vez de falar. Ok, eu acho o seguinte sobre o PS4. Eu acho que o que importa, assim, eu acho que tudo isso que eles colocaram no PS4 é frescura. O que importa num console não é se ele roda em imagem 3D, não é se ele roda em numa TV Ultra HD que agora estão fazendo. Eu não sei pra que serve uma TV Ultra HD, não sei pra que serve tanto pixel, é pixel demais pra imagem de menos, na minha opinião. Eu não sei pra que vai servir eles colocarem um PlayStation Y, que é uma coisa que não funcionou no PS3, no PS4 embutido. Eu não sei por que o DualShock 4 tem uma touchpad no centro, uma coisa que não funcionou no PS Vita. Não sei por que o DualShock 4 vai ter uma espécie de move embutido. Eu não sei porque que a Microsoft insiste em tecnologias que ninguém usa, em tecnologias que já deram errado e elas continuam usando. Sobre a conectividade, eu não tenho certeza. Eu não gostei muito da interface, não gostei. Mas conectividade parece interessante, parece, né? Mas só parece interessante, a gente não sabe se vai atrapalhar ou ajudar, se vai ser confuso ou não. Agora, o que importa no console são os jogos, e eu aprovo os jogos que a Sony mostrou. O principal problema que o Wii U está tendo agora, e que vai suprir essa necessidade, eu tenho certeza, eu confio, nos próximos meses vai suprir essa necessidade, Mas o principal problema do Wii U agora é que não tem jogo. Sim, os jogos são desinteressantes. Não tem Mario, não tem Zelda, não tem Smash Bros. A Sony anunciou o PS4 e anunciou muitos jogos bons. Cara, eu fiquei louco quando soube que vai ter um novo Infamous. Isso me fez pensar em comprar o console. Tipo, Watch Dogs, que é um jogo que tá super... todo mundo falando, vai lançar. Destiny, vai lançar. The Witcher 3, vai lançar. Exclusivos, vai ter o Knack, que é do criador do Crash. Vai ter Killzone. Vai ter The Witness, do criador do Braid. Vai ter Drive Club. Cara, vai ter Diablo 3, cara, pro PS4. Então, sabe, o que importa são os jogos. E o PS4 mostrou vários jogos interessantíssimos. Então, sabe, eu tô com o pé atrás em relação a toda essa quinquilharia que eles botaram. Sim, acho que é uma inutilidade. Sim, mas se os jogos forem bons, quem liga? Assim, os primeiros jogos de PS3 tentavam usar o giroscópio. Não dava certo, não. Os jogos eram legais. Dava pra gostar dos jogos, sabe? Os primeiros Ratchet & Clank dessa geração. O primeiro Uncharted, que eu pessoalmente não gosto, mas tem gente que gosta. Então, sabe? Dá pra fazer bons jogos. E a Sony mostrou bons jogos. Ela aprendeu com o problema que a Nintendo tá tendo agora e mostrou bons jogos, títulos fortes. E eu acho que o PS4 vai ser um console muito forte. E é com o PS4 que a gente vai sentir a próxima geração. É mais assim, para jogadores, vou falar mais hardcore, assim, né? Sim. E o Xbox também é voltado, né, cara? Mas é mais voltado para aquele jogador hardcore online, sabe? Aquele jogador hardcore estilo online. O PlayStation não é mais. Sim. Eu acho que a Sony tenta promover uma imagem mais família dos PlayStation, mas não dá certo, cara. Não tem nem metade do apelo familiar do que o Wii tem. Mas assim, mesmo sendo um console mais hardcore, eu aprovo o PS4, eu acho que vai ser um console muito bacana. Eu acho assim, que eles vão mostrar bastante coisa na E3. Acho não, tenho certeza, né? Porque seria bobagem. Na E3 a gente vai ver mais coisas e provavelmente vai ver mais jogos, né? Obviamente, mais exclusivos. Aliás, essa E3 vai prometer, cara. Eu acho. Guardem minhas palavras. Essa E3 vai ser a melhor dos últimos tempos. A Nintendo anunciando uma porrada de jogos clássicos pro. Os clássicos, eles vão mostrar os Super Smash Bros. Cara, eu tô rezando pra essa. Com a Nintendo anunciando um monte de jogos pro Wii U, que vai mostrar que veio. E a Sony mostrando mais do PS4. E a Microsoft possivelmente anunciando o novo Xbox. Cara, essa vai ser a melhor E3 de todas. Eu posso falar uma coisa? Pode finalizar aí. Sim. Bem, cara, você, na sua opinião, se você tivesse comprado esse PS3 em 2006, você acharia que... 2006 não tinha o PS3. Por exemplo, você pagaria, sei lá, olha, sei lá, R$3.000 no seu PS3, você ia gastar uma puta grana, você não ia, sei lá. Eu acho que tipo, 4 anos depois do console ter lançado, realmente a variedade de títulos é maior. Mesmo que eu não tenha muitos títulos antigos aqui comigo. Acho que o mais antiguinho que eu tenho... Fica mais interessante? Sim, o console fica mais interessante, realmente. E eu acho que... Sim, pra mim não faz diferença, né? Sim, primeiro mostra que veio, mas... Eu também não acho que é pra esperar 5 anos pra comprar o PS4. Eu não vou comprar no lançamento, obviamente, porque eu não sou bilionário. E vai custar 3 vezes o salário mínimo. No mínimo. As pessoas têm que esperar ficar num preço comprável, vamos dizer assim, né? Que na minha opinião um preço comprável para um console, né? Vou falar que é entre 800 e R$1.200 aqui no Brasil, alguma coisa assim. Porque assim, cara, R$1.200 é um preço caro pro console. Eu não sei se você quer. Mas se o console tiver realmente, ele prove que ele merece esse preço, por que não? Me explica. O preço é uma coisa que realmente é muito discutível, né? Você, ouvinte, deixe sua opinião sobre o PlayStation 4 nos comentários abaixo. O que que você achou, o que que você gostou, o que que você não gostou, como você acha que a Microsoft deve reagir, o que que você achou dos jogos, o que você acha que a nossa opinião é horrível. Então é isso aí. Obrigado por participar do podcast. Obrigado por vir. Obrigado por Breno por participar. Obrigado por tornar esse podcast possível, porque eu tava começando a achar que ele não ia acontecer nunca. Porque ninguém tava. Tava dando muita treta aí pra gravar. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Ou não, talvez a gente tenha um podcast ainda essa semana, tá? Só avisando. Até semana que vem e que no próximo podcast todo mundo que o Pedro convide apareça até o final. Adeus, companheiros. Até no próximo podcast.